É o baile do Alô. Alô! Vamos nessa, DJ Tom Máximo. Vamos nessa, DJ Tom Máximo. A hora é agora. É agora. Aí, DJ Tom. Solta som. Tá na hora de começar, meu acará. Eu quero começar. É com essa aqui. Era isso que vocês queriam. Então toma! Tom Máximo! Quem é que lembra dessa aqui? Coisa linda. Deixa eu bater na sua cara. Na época. E te chamar de otária. Aí, Franjão. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa. Gatinhosa. DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington Franjinha. Para trás. Um beijo ardente. Olhar de serpente. E a Big Escobar atrai você não. O Cassou, o Helder e o Renato. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. E aí? Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? É desse jeito que o meu acará gosta. É desse jeito que o homem do Alô toca aqui pra você. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Uhul! Pelo menos em mim. Não separe de mim. Este amor sem fim. E percebi. E a nossa comitiva! Não me desce! Um abraço pra você, Alí Júnior, Duarte e o Batista! Amado! Guarumã! Que peça entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor em fim. Amor, jamais. Aí a presença do nosso vice-prefeito do Acará, meu padrinho grandalhão Ieca, tá na área. A felicidade. Alô, padrinho. Está em você. Ele, o caso, é o caso Zilha. Só em você, amor. Você disse que é o fim. E aí, Wagner? Não tem esse calmo. Pelo menos em mim. Tá na área, Adelino. Isa Show e o Sereia. Uhul. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do... Vai de guidã, uma... vai de guidã. Meu bem, quando eu acordei foi na ilha. Já já ele vai fazer o show. Na cama tão vazia. Você não estava para me amar, me am... E aí, Darlan? Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Uhul! Meu bem, quando quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. E eu vou! Vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Pensar em nós dois. E agora? Agora você. Meu amigo Mudeco 1 e o Mudeco 2. Vai ser tarde demais. Tá na área. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Fala, David! Você nem sequer pensou. Um abraço pra você, meu irmão. Você é considerado, viu, Franja? Você foi muito egoísta. Na verdade, o único, né? Você só pensou em si. É o único! Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu, tá linda, Adelina. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. E aí, Baldinho, como é que é? Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem, vem! Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer. Olha o tacacá aqui do lado, tá cheirando, hein? Deixou tão triste assim, sem ter você. O Darlan, se eu te fico, o Águia de Ouro, o Imperador, ofender, o Edson e o Lohan. Me perdoe, eu te prometo que acontecer. Vamos, Lúcio, Vereador, e o Melado, o Emerson, você, e toda a galera do Juventus. E o Marcinho Digital, Digital! Tipo bom, né, Adelina? E a nossa comitiva carroça é festa! Que loucura, eu namorando. E o Denis Imperador. Eu não quero te perder. Oh, meu amor, só um dia pra você. Também não quero te perder. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Oi! Só sou meu rei, sem falsidade. Que aconteceu. Que legal! No rádio ouvi nossa música. Do Guarani já na área. Alô, Riquelme! Nossa música. E aí, japonês? Esse é meu parceiro, é velha guarda. Ai, sou sonho. DJ Aldo, o Cazuzilha, Grandalhão e Eca. E os aliados da farra, todo mundo aqui misturado. Noite foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Pessoal aí de Concórdia, Barcarena, todo mundo junto e misturado! E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, vai começar a pressão do baile do Alô! Valendo! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. O nosso brega eu vou cantar. Calma, garçom barriga, não te amestrua. Aqui no baile do Alô é o DJ Tom que dá o show. Arlene Infinite, opção é. Ele é quem toca diferente, que vai contagiando a gente. Da saudade, você faz esse gingado. Conto o Máximo, Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem, DJ Jairinho, o DJ oficial da Dinossauros Clube. A carroça é festa. E aí, Jairinho? Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. DJ Tom Máximo, o homem do alô. Aqui do Acará! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Olhe, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Olhe, repole, mexe esse corpo. Saudade, DJ Tom Máximo. Olha o Braga! A evolução do som. E quando acabar a dinossauro, a gente vai pro Curitéua. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega. Olha, o Tom Máximo vai tocar até 2 da manhã, viu? E vem a sede, eu quero tomar. E aí, Rafaela? E a Ruth, Daniel? E o Eder? Yeah. que tá por aí por fora, papai. Alô, Carlos Alberto. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. DJ Tom. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Bora, meu irmão, pega essa gata e dança. Ai, deixa eu terminar. E a saudade? Saudade tem nome. Olha o casal Amaral. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Olha o rei do cavão. Vem como eu voltar pra você. Vai! Vem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. É com ele, Elson. Cadê o bico, Leão? Japonês, hein, rapaz? Desculpa, Julião da Paula! Não quero atrapalhar. Cadê o japonês? Escuta, deixa. Hoje que eu tô afim de encerrar o bar dele hoje, mano. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Olha, sereio, o pé de pano tá na área. Percebeu? Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Novinha gosta, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando chegam, chama, de chama! Dinheiro. Gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Vem andar na minha Hilux só porque eu digo assim. Deixa. Elas gostam, diga. E aí, Darlon do Ega de ouro! E elas gostam de gasolina. E o bar do Wagner? E elas gostam de gasolina. Tá funcionando? Aí, depósito! E elas gostam de gasolina. Melhorou, né? DJ Tom, botando o povo pra dançar. Daqui a pouquinho tem muita saudade, meu irmão. Entrei na rua dela. Ele é o Lúcio que tá ali, é. Meu porta-mala escutando. Fala, Lúcio. Eu logo percebi que você é considerado doutor. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Desgarrado. Bora, Bodinho. Ficou mal intencionada. Foi no banheiro. Hoje o Bodinho tá feliz. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu da roxeta. Tô nem vendo. Pode crer. Você merece um prêmio. Amo. Da roxeta. Tô nem vendo. Pode crer. Você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo. Como é que tá o cavão aí? Que é vagabundo. Querer

assunto é dançar coladinho. Dominando os mais variados estilos da nossa noite, ele vem conquistando os nossos corações e fazendo a nossa alegria fluir em explosões de emoções. O carroceiro da saudade, DJ Tom Máximo. Mortadela! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima. Hoje é aquela festa de tradição que a gente hoje está curtindo, relembrando aqueles velhos tempos, né? Eu quero fazer uma pergunta só pra quem é caraense aqui. Você que é caraense, você já foi maltratado ou maltratada por uma pessoa que não te deu valor, o amor que você entregou para ele ou para ela? Se você passou por esse sentimento, eu quero tocar uma música aqui. E essa canção é para você que já foi humilhada, humilhado na mão de uma pessoa, aquela pessoa que te fez sofrer de verdade, aquela pessoa que não merece o amor da tua vida, aquela pessoa que não merece o teu amor. Se essa pessoa um dia te ligar, fala pra ela que é tarde demais. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Tarde demais. Me lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Alô, Adelinos! Estou passando agora só pra te... Vem pra cá, meu velho! Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Fala pra ela! Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. E aí? Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Era isso que vocês queriam? Então toma! Record. Tom! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Te avisa que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Luiz Cobal, o Vagabundo Caçou, o Rei da Farinha e o Johnny. Todo mundo aqui, olha o Renatinho do Tubarão. É tarde demais. Se você for até Recife, não esqueça. Lembra da mãe das crianças? Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Fala, Luzinho! Quando você for até Recife, não esqueça livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Meu parceiro DJ Aldo, em toda a cidade. Fala, Aldo! Quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha Olinda. Coisa mais linda. Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça. Músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. DJ Tom Máximo, Saudade. Só pra recordar. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança esconder. Essa música vai lá pro Castanhandeua. seus olhos verdes. O pai do Gérrio Ziquita. Não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solta a menina! Solta, solta! Solte a menina que ainda existe em você. Uhul! Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela que não existe outro igual. A sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. E aí, Darlan? Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. E aí, Lúcio? Você pode cantar aquela resenha como esses pássaros. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Pouco por meter a mão no bolso e pagar pelo menos um balde de cerveja pra aquela gata. Solte a menina que ainda existe em você. Aí ela diz: não, meu filho, faz um pix. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. A gente era feliz e apaixonado. Saudade. Que loucura. A gente só vivia abraçado. DJ. Nosso amor ocupava espaço dobrado. O Carlão, noite, é? Que e o Imperador tarde, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre. E aí, David? Eu vi. Cadê a nossa carreta? Eu que. Porrada de som! E você dava sem eu pedir. Bora, Adelino! Tanto amor! Vem-te embora! E tudo que o amor pode dar. E só. Tu sabe que barco parado não faz frete, meu filho! Também. Ah, eu não posso acreditar. Que a gente já não tá mais na base do só for se você for. Luz. É, rapaz. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais. É que ele bateu num cavão aí que caiu. Se você for. Será que aquele grande amor meu bem dançou? Sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos bem antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. E meu padrinho ainda tá por aí ainda, rapaz. Aparências tentamos todo o tempo manter. Ei, mortadela! Lindo, eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. Meu parceiro Leno, fala, Leno! A gente já não tá mais na base do só você, você for. O Elias é cara motoshow. Será que aquele nosso grande amor passou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou lá? E aí, Sabala? Te sei tu. Terça-feira tem pureza. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Bora, David! Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo. Wagner's Bar! Sei tu. É Wagner's Bar da minha época. Nem limite del mundo, ci sei tu. Chegava lá, o freezer era todo meu. Al di là della morte. Uma carteira de caldo. Al di là della vita. Ei, Wagner! Ci sei tu. Al di là. Porra, Franjinha! Ci sei tu. Nesses momentos que a gente consegue. Alane Fernanda tá na área. Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal, o que e aí, imperador? Pra você? Oh! Simples amante ou nada além de um prazer? Você se entrega pra hoje, gerenciando os DJs da carroça, o nosso grande amigo, parceiro Marcelo da Ópera. Até alô, meu gerente! Que amante, quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. E a saudade! Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Cadê o casuzinha, rapaz? Quero você só pra mim. E ele é a sua primeiríssima dama, Franjinha. Não quero ouvir você dizer adeus. Mais que amante, quero ter você o tempo todo. Ah, coração. Bora dançar na mania, bora. Assim. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me dá seus açoites, tudo o que você quer. Velha guarda. Eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando o dia. E a nossa comitiva Carroça é festa. Alô. Está dançando com o amor da sua vida. Fala pra ela, diz assim: ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E aí, doidinha? E agora não durmo direito pensando em você. Vereador Melado, professor Emerson e o motora Joênio. Perdidos nos meus. Joênio, sempre come do alô, obrigado. O que eu tenho de tê-la comigo? Calar sua boca bonita com um beijo meu. E a princesa? Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. E aí você lembra? Lembra da mágica no ar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei. Senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho não importa, pois já passou. E é pra dançar. O que importa é saber pra onde vou. E aí, minha neiga? Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. O rei do cavalo tá na área. Um amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. traz o que é seu e vem correndo e morar comigo. E aqui é... Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Dia 1º de agosto, aniversário do Wagner Bar, 30 anos. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Uhul! Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. E aí, Elielson? Cadê o bico? Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder. E aí, Darlan? Um sentimento tão bonito. Bora, Imperador! Hoje mesmo vou te procurar. A Miss veio de Santa Bárbara. Falar de mim, sei que nem chegou a imaginar. Quero te amar tanto assim. Rei do Cavalo. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Sereia junto com a Isa Show. Então ali atrás, só na manha. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. E aí, meu padrinho, já já aquelas pedras. Eu deixar você saber, pois é tão triste esconder. E aí, Naldinho? Um momento tão bonito. Só sabe corando, né, Naldinho? Hoje mesmo vou te procurar. Falar de mim, sei que nem chegou a imaginar. Olha aí, Adelino, a galera lá de Concórdia do Pará, papai. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. O cara fala pra mulher: minha filha, eu vou só tomar uma cerveja lá no Adelino e já volto. Aí ela vem atrás, ele diz: o que é que você quer? Que eu largue isso aqui. É só me pedir. Soldado bancário, garçom no chofé, eu paro de ser. Cê cantou. É só tom. Eu lago que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. faço, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia, e só lhe ver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser. E é pra dançar. Ser cantor é só dizer, pra não morrer nenhum. E a saudade é na Dinossauros Clube. As músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. DJ Tom Máximo, saudade. Recordar é viver mais uma vez momentos inesquecíveis. DJ Tom Máximo, o DJ das multidões. A vida segue crescendo paulatinamente. Eu me lembrei. Sem as coisas. Essa daí eu tocava no vinil aqui, papai. O trabalho não rende. E todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo. Se maltrata. Chega ao fim. Ô, artista, cadê o artista? Para alegrar a função. Cantar para mudar a situação. Ei, Bodinho, velho aguarde. Cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Olha, eu vou levar até duas da manhã hoje, por isso viu? Eu canto assim. Vai lá na tua casa, pega mais dinheiro. E daqui a pouquinho tem a sequência das pedras. Tudo assim é mais diferente. Começa a mudar o presente. Meu amigo Rambo, rapaz. Lá da TF já tá pra. Caramba! Obrigado, Rambo, tamo junto. Uhul! Dia 4 de julho, a volta do DJ Américo aqui. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento? E o Cuca tá na área, bora Cuca! Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero o outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual dos dois ela ama. Qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo? Ah, tu não dança, não, imperador? É ele que está pensando. Afinal, quem é você? Que não sabe a quem está amando. Agora, pai! Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Só sabe fazer falsidade. você não ama ninguém. Essa é a pura verdade. E aí, Caetano? Seu coração é bandido. Dona Ocelina Boge, essa aqui é pra senhora. Ouviu, Franja? É pra ela. Eu daria tudo que tivesse pra voltar meus tempos de criança. Eu não sei por que a gente cresce. Se não sabe. Olha, sábado é rock doido aqui, essa lembrança. A volta do mais pólvora. Aos domingos, missas na matriz. DJ Lohan. Da cidadezinha onde eu nasci. Como mudou tudo, né? Ah, meu Deus, eu era tão feliz. Acho que eu vou ter que voltar pra cá, é o jeito. No meu pequenino Miraí. Bora, Franja! Que saudades da professorinha. E aí, Carlos Alberto? Que me ensinou o beabá. E aí, meu padrinho? E andará. Vai rolar o avoado mais tarde? Mortadela tá do lado. Meu primeiro amor, onde andará? Ele disse que hoje ele não veio pra brincadeira. Eu, igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Jogos de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Show! E aí, meu sereia? Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. E aí, Wagner? Nas mãos um nervoso. Chegando em agosto, o aniversário dele. 30 anos. Já tá coroa. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abraça. Ana Paula tá na área. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Caçuta na área. Que andar na triste. O rei da farinha. Fere e mata. Aquele abraço que eu não pude dar. Ainda sinto. E na cabeceira sua foto sorrindo por ti. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Eu vou dar-lhe uma quebrada agora. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Dia dos pais. E eu fico pensando nas coisas passadas.

época. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. Oi! O fogo aceso da nossa paixão a brasa mais forte. E aí, Sabá? Em nossos corações. Mas tu não tira essa camisa, Sabá? Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de desde sexta, rapaz. Um amor assim. Tem que ver isso aí, Virgínia. Igual ao meu. É amor demais. É amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Numa cidade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam, tuas mãos me acham, logo me alucinam. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Ouça e se apaixone. E Love, amando e arrochando. Na época! Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Mora demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom. Daniel e o DJ Rogério. Mora demais, o santo desconfia. E aí, Rogério? E logo vem o sufoco. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Ele aguarda o Rogério do Guarani. Nos braços da cadela. Essa daí, Adelino? Tu lembra dessa daí, imperador? O tempo passou e eu não te esqueci. Lindos momentos com você eu vivi. Junto dançamos como um dinossauro. Juliarte e o Rogério! Só me faz sofrer. Encontrar meu bem é o que eu mais quero. Toca dinossauro e traz o meu amor. Encontrar meu bem. Mas quero toca de noção e traz o meu amor. Quem sabe ele escute esta canção que o DJ Júnior oferece pra nós. Fala, Júnior, testudo! Junto dançamos com o DJ. Olha as borrachinhas! Essa distância só me faz sofrer. Encontrar meu bem é o que eu mais quero. Toca de noção e traz o meu amor. Encontrar meu bem é o que eu mais quero. Toca de noção. Traz o meu amor. Te vejo sorrindo, meu coração desperta. Vou convidá-lo pra dançar, meu amor. E o Darlan, o Águia de Ouro, um dinossauro, tocando a canção pra gente se amar. Quem sabe ele escute esta canção que o DJ Júnior oferece pra nós. Junto dançamos com um dinossauro. Essa distância só me faz sofrer. Encontrar meu bem mas quero, toca de noção e traz o meu amor. Encontrar meu bem é o que eu mais quero. Toca de noção e traz o meu amor. Ei, Tom Máximo. Chega pra cá. Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. E aí, chocolate? De nada. Prefiro te deixar e fugir na hora errada. Entenda a melhor saída. Tirar você da minha vida. E o Ed da Bacaba. Tá a fim de um romance contra nível. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer. Aqui no Dinossauros Clube era essa aqui, ó. O cara que pensa em você toda hora. Uhul! Que conta os segundos se você demora. Está todo tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. Lembra aí, Ferreira? E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Já posso puxar as pedras? Cara que pega você pelo braço. Barra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Seu melhor amigo. E esse cara... Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito. E depois do amor você se deita em seu peito. Que vem essa camisa aí do Sabá, Frigida. E os cabelos te fala de amor. Fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz. Um sorriso que diz: esse cara sou eu. Ninguém mais usa essas camisas. Cai a noite, é madrugada. Estou sozinho, sem amor, sem teu carinho. Não consigo dormir. Desespero quando o abraço. Já pega uma suspensão. Me deparo com seu cheiro impregnado em mim. Eu perco o sono e chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, laça, vou enlouquecer. Em sonho eu sinto o calor dos seus beijos, mas acordo e não te vejo. Eu te quero e te desejo, só você que eu sei amar. Já posso? Os teclados. É só você que eu sei amar. Cai a noite, é madrugada. Estou sozinho, sem amor, sem teu carinho. Não consigo nem dormir. Desespero quando abraço o travesseiro. Me deparo com seu cheiro impregnado em mim. Eu perco o sono e chamo o seu nome, mas você não me responde. Se eu ficar aqui sozinho, eu vou enlouquecer. Já aquela sequência. sequência das pedras do meu acará. DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. E eu começo com essa aqui, ó. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo eclipse. Cadê o Cazuzinha, meu padrinho? Tá aí? Você não me... Alô, Cazuzinha! O japonês considerado do Guarumã. DJ Maldini Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno, estou gamada de amor. Didi Maldinho e Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno, estou gamada de amor. Didi Maldinho e Eduardo, bora sereia, bora sereia, estou gamada de amor. Vai! Tom, tom, tom, tom. Grandalhão e Eca. Grandalhão e Eca. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse sonho. E aí, doidinho? Não arrumou nada hoje? Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Quem tá aí, Frangina? Mortadela, o respeitado na carroça. No baile do Alô, Rogério e Bia. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Canção fala de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber. Vitória! Esmogília, Carla, Isabelle, Chicão 390, rapaz! Canção que fala de amor e paixão, oh, oh. Quem mais? O Ed! Sem perceber, meu coração dispara. A canção. Celular e muita informação. Grava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto. Pega essa música, eu só me lembro do Júlio Pantoja aqui, rapaz. No fundo do meu coração. Grandalhão e Eca. Por que você me deixou? Grandalhão e Eca. Se me fez acreditar. Duda Filhote. Que tudo era pra sempre amor. Que é? Bom que ia se acreditar. Ele que é o filhote, é? Na época ele era molequinho, né? Eu saí pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu... E aí, Xerê? A solidão se... Olha, aguarda. Esse eu não perdia nenhuma sexta, sábado, nem o domingo. Até quando tinha aniversário aqui do dinossauro, ele tava junto. Na época tocou muito. E ele tá na área. Alô, Pop! Sei que o tempo não apaga a chama do amor. E o destino traçado foi Deus quem traçou. Sei que a nossa história nunca vai ter fim. Jefferson Pop, o considerado do alô. E volta pra mim. Você não apaga. Jefferson Pop, o teu jeito, o considerado. Quem me conquistou. Sei que nossa história nunca vai ter fim. Vê se não demora, volta pra mim. A distância não apaga. A Jefferson Pop, o teu jeito diferente foi o que me conquistou. Sei que nossa história nunca vai ter fim. Vê se não demora, volta pra mim. Vem sentir. Dia 21 de agosto, aniversário do DJ Jefferson Hi-Fi. Vem sentir, DJ Jefferson toca o meu... Anacondas Clube, no Guarumã. Vem sentir, show. DJ Jefferson toca nossa canção. Vem sentir, DJ Jefferson toca o meu coração. Quero mais. A emoção, a flor. Só me lembro do Gerson aqui. O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Só dele. Cadê ele? É impossível que a magia seja mesmo eternamente. E eu quero! Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente. Acertamos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Apagando a poesia. Marcelo da Ópera Frangina. O nosso gerente, né? Você foi a primeira namorada. nosso baile do Alô é lá na Top Show. Meu coração batendo disparado. E amanhã, Marcelo da Ópera, não. O nosso baile do Alô é lá no Tio Pureza. O tempo passou e hoje aqui estou. Calma, pai. Eu fui convidado. Deixa o Sereia por minha conta. Me amar, vem me encontrar, vou te esperar. Pois é, galera VIP, prepare o fígado pra dia 1º de agosto. Telefona, por favor, quero ouvir a tua. Égua Sereia, 50 anos. E falar de amor, amor, amor, amor. Telefona, por favor, quero ouvir. Isso achou. Quero te falar de amor. Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofô, fofô, fofô. Oi! Fofona, fofô, fofona, fofô. Fofona, fofô, fofona, fofô. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofô, fofona, fofô. Fofona, fofô, fofona, fofô. Já partiu Curitiba, meu padrinho grandalhão Ieca. Aquela cervejinha com açaí e charque na beira do garapé. O polo velho furado fazia fora fofô. Triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu. DJ a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo. Já na reta final, né? Fofô, fofô, fofô, fofô. Fofô, fofô, fofô, fofô. Fofô, fofô, fofô, fofô. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Ele varar com essa camisa lá no Pureza. Eu vou rasgar ela. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Lembra daquela calça dele? Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Como é que é? Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Já na reta final, né? Marcelo da Ópera, terça-feira lá no Pureza, vai ser só nesse naipe. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim dos meus problemas esqueci. Só nesse naipe terça. E no trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. O que ele falou? Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho. Carlos Alberto. Fatalidade. O amor surgiu. Do outro lado do rio. Até mesmo quando traz uma esperança. Reta final, hein? Oi! Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste,